Abram suas Bíblias na carta de Paulo. Na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 6. Estão me ouvindo bem aí atrás? Não está ouvindo bem, Karim? Você é surdo? Vamos lá, capítulo 6 de Efésios. Eu quero ler os versículos de 10 até o versículo 20. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Vamos orar. Gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Deus, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor, e neste lugar está a menina dos Teus olhos, Senhor. Aqueles a quem o Senhor ama. Aqueles a quem o Senhor entregou o Seu próprio Filho, Senhor. Nós viemos neste lugar, Senhor, e cremos que foi o Senhor quem nos trouxe aqui. Cremos que foi a Tua graça, Senhor, que nos proporcionou, Deus, este momento. Foi a Tua misericórdia, porque enquanto nós estamos aqui, Deus, tendo o privilégio de participar, Deus, desse momento maravilhoso, junto ao Teu Espírito, Deus, há milhares de milhares, Senhor, morrendo sem nunca, nunca, nem uma única vez ter tido o privilégio de ouvir Teu santo nome. Teu nome é santo, Jesus. É o Teu nome, Senhor, que nos abraça. É o Teu nome que nos sela. É o Teu nome que nos reveste de toda autoridade. É o Teu nome, Senhor, esse nome que é santo, santo, santo, e que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará, Senhor, e toda língua confessará. Só o Senhor é Deus e Senhor sobre todas as coisas. Nós abrimos nossas vidas, Senhor, nossa alma e nosso espírito, para que o Senhor ministre em nós. Em Teu nome, Santo Jesus, nós oramos. Amém. C.S. Lewis, ele fala algo interessante relacionado a essa questão daquele que é o inimigo da minha alma e da tua alma. Há duas formas de você se relacionar que são, de alguma forma, perigosas quando a gente está tratando daquilo que a Bíblia chama de demônio, de Satanás, de inimigo, de Beelzebu, de espírito do mal, anjo caído, coisa ruim, Ozzy, sei lá, Ed do Iron Maiden, né? Cada um dá um nome a ele. A moral da história é que o Ozzy, ele... Quando você se relaciona na sua vida, você tem duas formas, às vezes, de se relacionar. Uma delas é você ignorar por completo, você simplesmente dizer, tomar uma postura diante da vida e dizer: o diabo não existe. Tudo é fruto da humanidade, não há um poder espiritual agindo neste mundo. Portanto, ignore-o, né? E tudo é gente mesmo que faz, não há nenhum tipo de influência do diabo. E a outra forma também é supervalorizar isso, transformar o diabo em um ser praticamente do mesmo pé de igualdade, poder, né, que Deus. Então, semana no seminário me fizeram uma pergunta relacionada àquela passagem que diz assim, que o diabo está ao redor, né? Quem que é esse que está ao nosso redor, pronto a nos tragar todo momento, né? Quem é esse? Esse é o líder dos demônios, é o tal do Beelzebu. Quem que é esse ser que está ao nosso redor, pronto a nos tragar? E a questão é que Pedro, quando está falando disso, ele está falando que é todo o espírito contrário a Deus, todo tipo de demônio, todo tipo de intriga que nasce do inferno, que está ao nosso redor. E isso é o que a gente pode chamar de diabo, né? O diabo, no original, ele significa acusador. Então ele está ao nosso redor, pronto a buscar uma brecha na sua vida, aquela brecha que você e eu sabemos que muitas vezes nós deixamos escancarados. Ele está pronto a fazer uso dessas brechas para aprontar, para fazer aquilo que está nas artimanhas dele, né? Então são duas formas de você lidar. Uma delas é você então ignorar 100%, você fala: isso não existe, isso aí é, sei lá, o cristianismo inventou essa conversa para de alguma forma oprimir, né? Sei lá, deixar que as pessoas ficassem com medo do inferno, mas na moral da história é que não existe. E a outra forma é você supervalorizar, é você afirmar. Quando a gente afirma que, quando o Pedro está dizendo ali que aquele cara que está ao nosso redor é de fato aquele que a gente, alguns chamam de Lúcifer, de Beelzebu, há um problema relacionado a isso. Primeira coisa é que o diabo não é onipresente, né? Então o diabo não está em todo lugar, todo momento, sabendo de todas as coisas. E às vezes as pessoas supervalorizam o diabo de uma forma que deixa Deus e o diabo, né, no mesmo pé de igualdade. Então o diabo não é onipresente, não está em todo lugar, não sabe de todas as coisas e não é onipotente. Existe sim, não ignoramos, porém também não supervalorizamos a questão. Quando a gente lê Paulo falando sobre armas espirituais, né, Paulo nesse contexto ali, falando aos Efésios, ele chega a um ponto em que ele diz assim: olha, gente, desculpa, a nossa luta, ela não é contra seres humanos, contra pele, osso, carne, mas a nossa luta é contra seres espirituais, nos quais nós não vemos, não nos relacionamos de uma forma, né, humana, como a gente está acostumado a se relacionar. Diz que Calvino, certa vez, estava dormindo, ele percebeu uma presença sinistra no quarto, né? E quando ele acordou, ele viu literalmente o Ozzy, né? O Ozzy no quarto dele. E ele acordou, viu, ele falou assim: ah, é você? E voltou a dormir, né? É você? E voltou a dormir. Se tem algumas pessoas que, se tivesse ali, tinha feito uma entrevista, né, perguntado qual o signo dele, que time de futebol que ele torce, né, com certeza tinha feito um altarzinho ali, né, de alguma forma, porque eu já conheci gente na estrada que sabe tudo do diabo. Sabe tudo. Decorou todos os livros que falam do diabo nesse mundo, né? Mas se você perguntar, você sabe João 3,16 de cor, ele vai falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Ele vai falar dessa maneira. Tá certo? Então Paulo, ele vem, ele começa a tratar dessa questão da espiritualidade, dessa batalha enfrentada, e ele apenas fala de algumas questões relacionadas a eu me revestir disso tudo, né? Fala sobre escudo da fé, fala sobre capacete da justiça, fala sobre a palavra e outras coisas mais. Agora, há algumas coisas que a Bíblia, ela não traz para mim de uma maneira prática o que isso diz respeito à questão prática. Beleza, o que é isso, né? Quando eu saio da minha casa, o que, que eu faço? Eu faço um escudinho assim de papelão, escrevo fé, né? E saio assim com capacete, né? Agora um capacete para mim, já Paulo sacaneou, né? Imagina o capacete que eu teria que usar, né? Ia ser meio grandinho. Então, como é que é esse negócio no dia a dia, quando eu tenho que me relacionar com a vida? Paulo não me deixou muito assim, olha, é o seguinte, a aplicação disso na questão prática é isso. Você fará isso. Naquele contexto, quando ele descreveu isso tudo, tinha tudo a ver, né? Com aquilo que os romanos estavam ali, eles viam soldados romanos, pretorianos, não lembro como é que se fala. Deve ser pretorianos, acho que é, né? Quem lembra? Vocês entenderam. Estava ali passando aqueles camaradas o tempo todo na frente deles, né? Sabiam muito bem o que, que era um revestimento, o que um soldado usava, né? Hoje nós teríamos que mudar um pouco o discurso, né? Ninguém mais sai na guerra com um escudo, né? Isso aí é coisa ultrapassada. Mas o fato é que, o que, que isso significa para mim e para você? Na prática. Quando a gente está falando de inimigos espirituais, essa é uma questão simples de resolver, né? Pronto, eu entro no ministério de batalha espiritual da comunidade Gólgota e agora a minha vida vai ser brigar com o diabo, né? Vou ser o He-Man do mundo espiritual dentro da comunidade Gólgota, né? Eu falo sempre esses caras antigos assim porque eu não assisto mais televisão há muito tempo, então nem sei quem são os novos. He-Man, quem conhece He-Man? Oh, vocês estão velho também, não é só eu, né? Eu achei que ninguém mais conhecia o He-Man. Como é que isso funciona? Então, estou dentro do Ministério de Intercessão lá, né? E uma das coisas também interessantes, quando se fala de batalha espiritual, é que geralmente você vai reduzir isso a esse movimento, né? Pessoas que estão no Ministério de Intercessão. Tem gente que foge da intercessão, né? Falou em intercessão, é mais como se você falasse do diabo, né? Por que isso? Os testemunhos que você escuta é que geralmente quem se propõe a orar, quem se propõe a interceder, geralmente está tomando uma linha de frente, literalmente, nessa guerra contra o diabo. Também acho que quem está tratando com evangelismo também está na linha de frente, uma briga com o diabo. Eu acho que todo aquele que se propõe a servir, automaticamente se colocou na linha de frente para brigar com o diabo. Tudo que o diabo vai tentar te roubar na vida é a tua vida de servo. Satanás vai de alguma forma te empurrar a goela abaixo, que você tem que viver uma vida centrada em si mesmo, né? Você tem que se preocupar consigo, com os teus sonhos, né? Às vezes me incomoda muito nos meus aconselhamentos pastorais. Eu tenho orado a Deus e pedido um ministério de confronto, né? Porque eu sempre ouço pessoas falando de sonhos, de planos, de projetos, né? Mas fatalmente falando, eu nunca ouço as pessoas falando que perguntaram isso para Deus em algum momento, se Deus aprovou esses planos e esses projetos. A gente tem uma geração que gosta de projetar, mas não gosta de perguntar para Deus se é isso que ele de fato quer, que ele sonhou, que ele projetou para mim e para você. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Então, quem é o meu e o teu inimigo quando a gente está falando na prática mesmo da vida diária? Porque é muito simples a gente pegar e colocar o diabo ali como nosso inimigo, né? Está lá no mundo espiritual, beleza, então está ali. Meu problema está mostrado. É o Satanás, né? O ódio, o diabo, qualquer coisa que você der nele como nome. Beleza. Mas na prática diária, no meu dia a dia, quando eu acordo todos os dias, né? Eu tenho um dia inteiro para vivê-lo, para vivenciá-lo, eu tenho uma estrada para caminhar, uma história para construir no meu dia a dia, quem é de fato que se manifesta na minha vida e que me rouba, que está o tempo todo me circundando, ministrando, falando, me direcionando, me ensinando? Então, esses inimigos diários que são colocados, que vêm, que me encaram, que me desafiam todos os dias, é onde a gente tem que tomar cuidado em, de fato, ignorá-los. Eu não me preocupo muito quando as pessoas pegam e ignoram o diabo, eu acho que não é uma questão. Se eu fosse ter apenas duas escolhas entre ser um cara que supervaloriza e um cara que ignora, certamente eu seria o cara do time que ignora. Se você perguntar para mim se eu penso no diabo algum dia na vida, eu não penso, em nenhum momento. A única hora que eu penso no diabo é quando dou caquina na cama. Aí eu penso, né? Falei, Satanás dos infernos, né? Aí eu... Quem é esse inimigo diário que eu e você, quando acordamos todos os dias, né, você encara e você enfrenta? Quem é? Alguns é a sogra. Alguns é a própria esposa. Alguns é o próprio marido. É aquele irmão mala. Né? Alguns é aquele patrão hitleriano. Né? Alguns, de repente, é o trânsito. Né? O trânsito é o inimigo número um. Né? Essa semana passada foi interessante. Eu já fui um cara muito esquentadinho no trânsito, assim. Aqueles que queria sair e bater em todo mundo, né? E Deus há muito tempo tem trabalhado isso na minha vida. Umas duas semanas atrás eu parei na frente de uma farmácia. Eu fiquei parado esperando o cara vir. E o cara, eu não sabia, ele também estava esperando eu passar. A moral da história é que ficaram os dois parados, um esperando o outro. Enquanto isso, eu abri a porta para que a Kelly descesse, né? E eu vi que ele ligou o carro e veio, passou bem raspando a minha porta, abriu o vidro assim. Você é burro mesmo, hein, cara? É. Naquela hora... Naquele momento, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Mas, de alguma forma, eu fiquei em êxtase. Literalmente. Eu fiquei em êxtase por alguns segundos ali. De alguma forma, algo tomou conta de mim. E eu peguei... Eu fiquei em silêncio, assim. E ele foi saindo e me xingando, né? Um segundo antes, eu quis dar ré no carro e amassar todo o carro dele. Quando ele me xingou, ele foi passando e me xingando, né? Aquele segundo, quando eu fui, eu entrei em êxtase. Em um segundo pro outro, eu entrei em êxtase e eu pensei comigo. Aliás, eu nem pensei, eu fiquei quieto, assim... Às vezes a gente brinca com algumas coisas, né? É legal, porque depois eu fiquei rindo disso. A minha esposa virou minha fã número um depois daquele dia. Eu falei assim: ah, meu irmão, você é macho mesmo, cara. Porque um cara te xingar de burro e você não fazer nada, tem que ser muito homem para fazer isso, né? Eu falei: eu sou mesmo, eu sou o He-Man, pronto, né? E. Agora, pode. Vamos imaginar uma cena, né? Eu simplesmente abro aquela porta, desço daquele carro. Saio no tapa com esse cara. Não sei. De repente esse cara tem uma arma embaixo daquele banquinho. Tira essa arma. Me dá um tiro. Ia ser meio difícil acertar, né? Por causa da magreza, né? Mas esse cara me acerta uma bala, me mata na frente da minha esposa e do meu filho. Às vezes eu fico pensando quantas vezes no nosso dia a gente toma a escolha errada, né? Quantas vezes no dia a gente toma a escolha errada? Quando a gente está falando de uma guerra no mundo espiritual, e a gente está falando de um revestimento do Espírito Santo, a gente está falando de um revestimento da vida, de uma guerra que está sendo tratada, essa guerra ela nunca é feita de uma outra maneira a não ser na história, a não ser na tua carne, a não ser naquilo que você pratica no seu dia a dia. Não tem como eu entrar no tapa com o diabo. Eu não estou dizendo que a minha intercessão, a minha oração, a minha consagração e o meu jejum não tem um poder que abala as portas do inferno. Mas tem uma coisa que abala muito mais o inferno. É a minha ação no dia a dia. É quando eu escolho fazer o contrário daquilo que esse mundo me dita como regra. Naquele momento ali, eu ouvi uma voz dizendo assim: dá uma rezinha, pega esse velho pelo pescoço, quebra ele no meio. Mas uma voz tomou conta de mim e disse: não. De alguma maneira sobrenatural. Você vence o diabo quando você escolhe falar a verdade acima de todas as coisas. Quando você, todos os dias, você é desafiado, talvez, a falar o contrário, e você decide ser verdadeiro nesse mundo. Você decide falar a verdade, você decide ser justo, Você decide simplesmente não dever nada a ninguém, procura pagar suas dívidas, procura não ficar sendo aquela pessoa mal vista por todas as pessoas que estão à sua volta. É quando você decide viver uma vida de justiça, quando alguém não tem nada para falar de você. A Bíblia, quando ela fala de pastores, ela fala assim, que sejam irrepreensíveis. Eu acho que isso foi mal colocado. Eu vou discordar de Paulo nesse sentido. Lá no céu eu me acerto com ele. Porque eu acho que, de alguma forma, quando é dita essas coisas, se tem a entender que só eles que tem que ser. Eu vou escrever a Bíblia segundo o Pipe e eu quero colocar lá, né? Todos nós temos que ser irrepreensíveis diante de Deus. Irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível, Rafa? O que é uma pessoa irrepreensível para você? Santa, algo mais. O que você acha, João? Sem o quê? Sem falhas? O que você acha, Gê? Que não se pode repreender, que não tem nada para repreendê-lo, né? A vida dele é íntegra. Ele não tem nada para ser repreendido por ninguém. Uma das, talvez, maiores desafios meu e teu como cristão hoje, nesse dia de hoje, talvez seja a vitória sobre as emoções, né? Acho que vencer as nossas emoções talvez seja o nosso maior desafio na caminhada com Deus. Vocês não acham? Não sei como é que vocês se relacionam com isso, mas como é difícil, né? Porque a gente acorda, primeira coisa, eu quero orar. E eu descubro que não estou nem um pouco à vontade disso. As minhas emoções simplesmente conspiram contra mim e eu não consigo forças para ir para o meu secreto e buscar a Deus. Às vezes, milagrosamente, no momento de muita graça, a gente acorda aquele dia inspirado, né? Respirando Deus, eu quero Deus na minha vida. Uma das coisas que eu tenho aprendido lendo os místicos da história é que isso é uma grande mentira. Que a vida de oração é uma disciplina que ela exigirá de você toda a tua luta, todo o teu despojamento pelo resto da sua vida. Quando você lê as histórias dos místicos, a gente pensa que esses homens simplesmente nasceram e desde bebezinho já eram os homens cheios de Deus, de oração, né? Eram os caras que ficavam horas na presença de Deus e buscavam a Deus simplesmente pronto, né? Aí você vai ler as biografias desses homens e você vai descobrir que todos os dias esses homens lutavam para ir para o seu secreto. Você também é um cara que tem muita dificuldade com isso? Isso é uma coisa que, francamente falando, nem te incomoda. É algo que sei lá, Pipe. Para mim é tão comum acordar todos os dias, viver a minha vida, e sinceramente falando, eu não consigo nem pensar em Deus durante o meu dia. Às vezes eu passo uma semana inteira sem nem pensar em Deus, às vezes eu passo meses sem pensar em Deus. Talvez a única hora que eu lembro que Deus existe é quando eu estou aqui no domingo, porque sou obrigado a ouvir sobre Deus. Mas durante a minha semana eu penso em Deus em algum momento. A gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de luta no mundo espiritual, né? De guerra no mundo espiritual. Há uma guerra sendo travada todos os dias dentro de mim e dentro de você. Quando eu e você não escolhemos ir para o nosso secreto e buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, alguém está vencendo ali. Alguém vence essa guerra todos os dias na minha vida e na tua vida. Quem é que está vencendo? Então, às vezes, eu fico assim pensando, né, sobre toda essa propagação, essa pregação, essa propaganda a respeito de guerra espiritual, que a gente ouve por aí, livros e mais livros falando de guerra espiritual, guerra espiritual e guerra espiritual. Às vezes, a gente precisava, talvez, simplificar um pouco mais dela e tornar ela um pouco mais prática na minha vida. Tornar essa guerra, de alguma maneira, um pouco mais prática. A pergunta de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa noite é: você é alguém que está lutando ou é alguém que está sentado assistindo essa luta nesse mundo? Eu sou um cara que todos os dias, quando eu acordo, eu decido realmente assumir para a minha vida que eu estou no mundo de guerra, de luta diária contra o inferno e os seus poderes. E isto muitas vezes inicia primeiramente com a minha oração matinal. Os árabes, eles oram 5 vezes por dia. Os judeus também. Eu lembro quando foi um grupo de missionários lá na igreja presbiteriana de Foz do Iguaçu, eles também oravam 5 vezes por dia. Por que nós não começamos a fazer isso aqui dentro também? As freiras de Maria Tereza do Calcutá, elas dividiam o seu dia em 5 partes. 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Elas acordavam somente para adorar a Deus. Não faziam outra coisa a não ser acordar nos pés do Senhor Jesus. E a vida delas era adorar a Deus naquele momento. Um pouco mais tarde, era o momento de intercessão, então. Então agora nós vamos interceder pelas pessoas. E começavam a orar. Momentos pequenos. E por aí vai. Dividindo o seu dia. O problema é que a gente faz isso 1, 2, 3 dias, depois acabou, né? E a gente volta de novo para uma zona que não é a zona de batalha, a zona de guerra. Você sabe que eu acho que tem pessoas que literalmente, eu já disse isso, vou falar de novo, que quando morrerem, literalmente, o inferno fará uma festa. Todo o inferno fará uma festa. Eu tenho certeza absoluta que o dia que Paulo morreu, Satanás e todos os seus milhares de anjos fizeram uma festa. Talvez tenham pensado assim: graças a Deus. Graças a Deus, esse que nos atormentava morreu. Falava graças a Deus mesmo. Sabia que os black metal falam graças a Deus, né? Você liga lá. Agora, tem gente que quando morrer, sinceramente falando, se você morresse hoje, se hoje fosse o dia em que seus olhos fechassem para este mundo, o que o diabo falaria de você? Seja bem-vindo. Ou ele falaria uma oração de gratidão a Deus porque levou você. Uma das artimanhas de Satanás todos os dias também, além dessa questão da luta contra nossas emoções, eu não sei quanto a vocês, mas acho que talvez a segunda maior luta também que nós enfrentamos no nosso dia a dia é a luta para encarnar a graça na nossa vida, né? O diabo é tão astuto nesse sentido, porque a igreja mal tinha saído do Pentecostes, mal tinha cheiro de vida nova, cheio do Espírito Santo. A igreja mal tinha esse cheiro e já lá no meio dela brotaram, nasceram todo tipo de fariseu, né, com seus legalismos, trazendo de alguma forma sobre a igreja algo que Jesus tinha libertado ela. E por alguma razão, né, eu e você como seres humanos, nós nascemos dentro de nós com uma fome de justiça todos os dias. C.S. Lewis fala que essa é talvez uma das maiores marcas da existência de Deus. É por que eu e você temos fome de justiça? Por que que eu e você achamos injusto quando a gente está na fila do banco, chega um cara, corta a nossa frente? E a gente fala, isso é injustiça. Por que que eu fico bravo quando estou no trânsito e um cara me fecha? Eu acho isso uma injustiça. Por que que eu fico bravo quando eu tenho que pedir perdão por uma coisa que eu não fiz? Eu tenho que engolir o meu orgulho, porque isso é uma injustiça. Essa injustiça que eu, dentro de mim, de você, todos os dias clamam por Deus, é o maior indício de que existe um Deus sobre todas as coisas. Eu e você clamamos por Ele. Clamamos por justiça na nossa vida. A gente olha o telejornal e a gente vê um cara que mata uma criança, alguém que bate numa criança. E a gente fica doido, né? Nossos olhos se enchem de fúria. Se nós pudéssemos pular para dentro daquela televisão e matar o cara no dente, com uma colher, com um palito de dente, né? Alguma coisa, cortar cada pedacinho dele, né? Uma vez eu vi uma cena de um traficante batendo numa criança que era filha de um outro cara que devia para ele. E esse cara bateu nessa criança na frente das câmeras, um bebezinho. Acho que tinha 3 anos de idade, nem isso. O Brasil inteiro ficou louco da vida. E aquele dia eu falei, eu já era pastor cheio do Espírito Santo, eu falei, Deus, por favor, me dá a graça de picoteá-lo. Me dá a graça de pegar um canivete e... Porque o senso de justiça clama dentro da gente, né? E aí esse senso de justiça, muitas vezes, ele é nosso inimigo. Porque a gente falha, a gente erra. Aí, meu amigo, quando a gente pesa a nossa justiça, a gente pesa a graça de Deus, sempre a nossa justiça vence. Porque a gente não consegue se perdoar. Você quer vencer uma guerra contra o inferno? Vença suas emoções e caminhe pela fé. Você quer vencer uma guerra contra o inferno? Vença o teu senso de justiça e se apegue na graça e no perdão de Deus, que é a única coisa que pode te fazer caminhar. Eu só estou aqui hoje porque a graça é uma carne na minha vida. Porque se dependesse dos meus pecados, há muito não estaria mais caminhando na fé cristã. Você precisa encarnar isso. Eu estou quase encerrando, gente. Há uma outra questão também, que é um grande inimigo que tem se levantado dentro da igreja mesmo, né? Você ouve hoje uma teologia que não tem mais espaço, não tem mais lugar para a cruz. De alguma forma a gente fala sobre tantas coisas, eu não anulo essas coisas. Eu acho que o reino de Deus ele é composto de várias áreas, fatores, que envolve toda a dimensão da nossa vida, né? Às vezes os ateus têm um sério problema com isso, né? Porque eles conseguem pegar o cristianismo e separar ele em partezinhas, né? Então, se Deus disse assim, ó, que entre 2 animais de cada espécie, ponto. E daqui a pouquinho Deus fala assim, e mais 7 animais de outra espécie, ponto. Não. Se Deus falou 2, tem que ser 2 e ponto. Se Deus daqui a pouco falou 7, não tem xixi na nega. E aí acabou. Então, muitas vezes a gente pega o cristianismo também, a gente consegue diviní-lo, né? Diluí-lo em partes, assim, né? Fazemos dele. Mas eu não estou dizendo isso, mas estou dizendo também que muitas vezes dentro da igreja a gente não tem mais espaço para a cruz. Eu ficava tão feliz nos meus primeiros anos de conversão, e porque eu ainda sou feliz, porque hoje isso se tornou uma prática na minha vida, então eu não tenho nenhum tipo de dificuldade com isso. Mas eu lembro a primeira vez que Deus pediu para mim pedir perdão para uma pessoa. E era um cara que eu não engolia nem que a vaca tussa. Era um cara que literalmente era um espinho que ficava atravessado na minha garganta. Eu odiava aquele cara. E Deus falou para mim assim, agora você vai levantar de onde você está e você vai até essa pessoa e você vai pedir perdão para essa pessoa. E aquele dia, então, lá no meio do culto, lá na igreja presbiteriana, eu levantei, fui até esse cara e falei assim: irmão, eu quero pedir perdão para você. Eu nem sei o que eu fiz para você. Eu sei que você não olha na minha cara e a gente tem um sério problema de relacionamento, e eu queria pedir perdão para você, porque eu não quero passar o resto da minha vida sem olhar na tua cara e você na minha. Quero te pedir perdão. E ainda o irmão olhou para minha cara e falou assim: é, irmãozinho, você realmente é um cara difícil de engolir. Falei: amém, irmão. Irmão, né, Charlie? Agora, algo aconteceu aqui dentro naquele dia. Sabe, eu acho que talvez essa propaganda triunfalista que eu e você temos ouvido e que a gente não conseguiu desencarnar da nossa vida, né? Eu acho que você ser um derrotado não é o que eu estou dizendo nessa noite. Mas estou dizendo que muitas vezes Deus tem usado a vida para te ensinar humildade. Deus tem usado a vida para te ensinar a ser menor, cada vez menor. Talvez Deus esteja usando a vida, e a única forma talvez que Ele tenha de fazê-lo é dessa forma, para te tornar um pouco parecido com o que Jesus foi. A gente não permite que o nosso orgulho, que o nosso ego seja tocado. Se ele é tocado, o bicho pega. Qual foi a última vez que você pediu perdão para uma pessoa? Qual foi a última vez que você se levantou para orar de madrugada, para buscar o Senhor teu Deus? Que você conseguiu vencer o teu conforto, o teu sono, e se levantou para buscar aquele quem nós dizemos todos os domingos aqui que nós amamos? Eu louvo a Deus porque quando a gente fala para Deus que a gente ama, quando a gente cantou aquela música, né, te amo mais que a vida, eu acho que os compositores de hoje, eles são ousados nas suas palavras. E eu não estou dizendo o contrário a isso, porque senão nós não estaríamos cantando isso aqui, né? Mas quando a gente fala essas coisas, né, te amo mais que a vida, há um poder nisso, né? Como é que Deus ouve isso quando eu falo isso para Ele? O que que isso soa nos ouvidos de Deus, né? Eu me consolo e eu ouso cantar essa música sempre que ela é cantada, porque eu olho para a vida de Pedro, porque eu olho para a vida de Davi, e é baseado neles que eu ouso dizer para Jesus que eu amo. Porque naquele momento, naquela praia, Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? E Pedro responde: o quê? Sim, eu te amo. Jesus pergunta 3 vezes para aquele cara. Quando você lê os Salmos de Davi, como é que aquele cara conseguiu tamanha graça e revelação de Deus para descrever Deus da maneira como ele descreveu? Queria desafiar vocês a um exercício diário, talvez, semanal, mensal, anual, você que sabe. Que você compre uma agendinha e você escreva nessa agendinha palavras de amor para Deus todos os dias. Exercite isso. Na igreja presbiteriana nós tínhamos um momento muito gostoso no sábado à noite, na hora do louvor, que a gente parava tudo. Parava todas as músicas, tum. E o líder do louvor desafiava, falou assim: olha, agora eu quero que pessoas se levantem e falem frases de amor para Deus. Então você tinha que se desprender da tua timidez, se levantar e falar: Deus, eu te amo, eu te adoro. Daqui a pouco se levantava outro e agradecia a Deus por algumas coisas, né? Eram maneiras de nós exercitarmos que as pessoas tivessem liberdade de adorar a Deus e coragem mesmo para enfrentar seus medos, suas timidez. Guerra espiritual. É. Guerra espiritual. Mas é uma guerra espiritual travada na história, na minha vida e na tua vida todos os dias. Se você vencer suas emoções, se você conseguir vencer teu senso de justiça, e se você conseguir entender que cada situação da sua vida Deus só está permitindo porque Ele te ama. É difícil muitas vezes a gente entender o amor de Deus em algumas coisas, né? Eu não consigo entender o amor de Deus quando Deus permite que um pastor e sua esposa, trabalhando diariamente, perca seus dois filhos. Eu não consigo entender o amor de Deus nessas coisas. Mas eu não consigo entender. Não significa que o amor não está ali. Eu tenho que entender que quando o meu carro funde o motor, como já aconteceu 3 vezes, quando o meu pneu fura, quando a minha perna quebra, de alguma forma Deus está dizendo, está dando para mim, está dando para você um desafio de encarnar a minha visão dele nessas horas. É fácil a gente falar que Deus nos ama, a gente não tendo problemas, não tendo lutas, nunca dando cabeçada em nenhum lugar, né? Não é fácil. Agora, algo que a gente não entende: uma criança que só recebe amor, ganha tudo na vida, o que ela se transforma? O quê? Uma criança mimada. Alguém aqui gosta de criança mimada? Levanta a mão. Nem o diabo gosta, gente. Monta uma creche de criança mimada e pede para o diabo cuidar para ver se ele cuida. Sabe, às vezes nós pensamos que Deus deseja filhos mimados. Eu assisti um filme do... filme chamado Rock Balboa. E... o Rock fala uma coisa nesse filme que eu assisti ontem, essa semana inteira eu assisti os Rocks. Assisti os 6. Eu tenho 4 em casa, daí fui lá e aloquei os últimos 2. E eu confesso para vocês que ontem e hoje eu fui impactado pela mensagem desses filmes, principalmente do número 5 e do número 6. Teve uma coisa que o Rock fala ali pro filho dele no último. Ele diz assim: ninguém baterá mais em você do que a vida. Ninguém baterá mais em você do que a vida. A questão é: você vai levantar ou vai ficar nocauteado? Quando você fica nocauteado, Satanás ri da tua cara. Era muito lindo ver, né? Que os caras batiam 14 rounds na cara do Stallone. No último round, os caras ficavam loucos, né? Os caras falavam: meu Deus, como esse cara aguenta tanta porrada? Eu acho que o diabo, quando olha pra mim e pra você, ele tem que dizer a mesma coisa. Ele tem que olhar para mim e para você e dizer assim: como que esse cara aguenta tanta porrada e ainda insiste em acreditar nesse Deus? E ainda insiste em acreditar nesse Deus. Quem está disposto a levar porrada por Deus? Quem de vocês está disposto a continuar até o fim? A levantar toda vez? Não aceite ser nocauteado por Ele. Não aceite. Não aceite. Não adianta nada. Não adianta nada nós falarmos do diabo, falarmos de luta, se na minha vida diária eu não tenho vencido Ele em todas as minhas escolhas. Quando eu escolho não ir para a internet, usá-la para o lixo, quando eu escolho nas minhas caminhadas na vida, no dia a dia, as minhas e as tuas escolhas. Feche seus olhos. Deus, nós queremos te louvar pela tua palavra. Nós precisamos mesmo estar revestidos, Pai, de todas as armas que o Senhor nos deu. As nossas armas não são carnais, mas são sim espirituais, poderosas em ti, Senhor. Mas a nossa luta é travada, Deus, na vida, na história, Senhor. Nas minhas escolhas todos os dias, Pai, que determinam as minhas derrotas e as minhas vitórias, Senhor. Eu quero te louvar porque mesmo quando a gente cai, a tua graça nos levanta, Senhor. O que seria de nós sem a tua graça, Senhor Jesus? O que seria de nós? Deus, nos ajude a vencer nossas emoções, Deus, que tem nos roubado do nosso secreto contigo. Nos ajude a vencer a nossa justiça, que sempre nos diz que os nossos erros são maiores que o teu sacrifício naquela cruz, Senhor. Ó Santo Deus, nos ajude, Jesus, nos ajude. Que o Senhor caminhe, conduza a tua igreja em paz, Senhor. Que essa palavra, Deus, em nome de Jesus, se torne carne na nossa vida, Senhor. Que a gente consiga, Deus, se colocar, Deus, como alunos na vida. A gente sabe que a vida tem de toda forma tentado nos roubar do Senhor. Mas a gente crê, Deus, na tua palavra, quando ela diz que a obra que o Senhor iniciou na nossa vida, o Senhor completá-la. O Senhor completará.